Olinda, Delta Papá. Prossiga. Nacos ano 2000, Talvisão, solicito cancelamento. Se possível, exceção 45 na proa de Valença. Delta do Papá, modificar 225, subinicialmente para 035 na proa de Valença. Inicial 035, proa de Valença, Delta Papá. Diga, Mike, já tem o meu. Tá levando a área de suborno, senhor. Vai com o Proaçu para cruzamento. Solicita regresso. Mike, já tem o meu. Tá presente. Tu vai prosseguir para Salvador? Tá presente. Eu vou com o Proaçu na linha do litoral. Proaçu, farol de Itapuã para regresso. Mike Juliette Romeu, autorizado o cruzamento na final da 1-0, atende para dois tráfegos na final, um Boeing 737-800 e um Papa Alfa Tango 4. Tá no visual, Mike Juliette Romeu. O Gol 07 está estabilizado. Uma milha para o externo, Gol 807, chame a torre, 1-18, decimal 612. 612, grato, 1-807. Vitor Charlie Hotel, complete a aproximação, chame a torre, 1-18, decimal 6. 8 6, obrigado, irmão. Motor, é o motor de Lua, cruzando a frequência. Entretanto, Lua, mantém condições visuais, 1.000 pés. Autorizado a frequência livre para coordenação. E a área do centro Recife, 1-23, decimal 4, correção 1-26, decimal 0 para a Cícero de Alerta. Por favor, Gidão. Só passando o Vitor Charlie Hotel. Boa tarde, Vitor Charlie Hotel. Aí que você acusa disso no zero? Ah, não, irmão, dá pra gente fazer uma modificação e girar para a parte da direita da 27. Gente, plano modificado dos 27, mantém esta proa, cor no externo, cor à esquerda e reporte na final da 17. Na chave travada, tente o helicóptero. Na sua esquerda, posição de 11 horas. Vitor, no externo, então gira a esquerda para passar a direita do 17, o Vitor Charatel. O noroeste, mantendo 4.500 pés, é um Cirrus 20. Deixa o tráfego, tá 3227. O Meco Índia informa o tráfego, posição de 12 horas, rumo sudoeste, cruzando 70 e descida para 4.000 pés, é um Airbus 320. Tá, sim, seu tráfego, o Romeu Cunha, nível 045, lá. No 396 está reautorizado, 2.000 pés, forma estabilizada na final do procedimento. 2.000 chamada estabilizada, direita que fez, 396. Dia Delta Papá está autorizado, 4.500 pés. 045, Papá. À direita da 1-7, bastante travado, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, a fumaça que o senhor provavelmente está vendo à direita é um teste feito pelos bombeiros. Livre pouso, pista 1-7, vento 1-7, 0 graus, 1-9. Ok, está autorizado para 1-7, Vitor Charlie Hotel. 2907, sala 29, chame 1-21, 19. 2-1-9, 807, boa tarde. Mike Romeo, tá presente, vou ir na proa do farol de Itapuã. Presente, farol de Itapuã, Romeo. Chamante da Juliette. Alfa da Juliette, no 807. X2, 17, estação vetor para sequenciamento, mantém a proa, lista para 2.000 pés, Wilson 10, 97 permanece, aguarde vetor final para o localizador. A gente mantém a proa, desce para 2.000, ajuste para 07, na 3217. Salvador, é o TAN 3193. Prossiga, TAN 3193. Só pra saber se recebeu a DLA aí das 18h40. Gente, vou entrar em contato com a sala S agora pra saber, ok? Tá, me escuta. Fala, Salvador, TAN 3155, na posição 9, pra sempre na informação, Romeu. TAN 3155, minuto para a cópia. Já tem o meu time à torre, 1862, já tomou pouco. 1862 é grato. Estabilizou, né? 76, o voo 396. Voo no 396, chame a torre, 118, decimal 6. 186. Salvador, muito boa tarde, voo 396, estabilizado, ele é 76. Voltando. Mas escuta. Já tinha entrei em contato com a sala IS, a mesma me informou que está com o representante da companhia lá já resolvendo o problema aqui. Dentro de instante eu vou me informar o horário da DLA e para poder chamar o seu pacote, ok? Mais instante eu chamo o seu pacote. Ok, obrigado, também escuta. Estando no seu trabalho. Chama lá. Que é o desistida para a Feira de Santana? O Meco ainda não atrasa o conhecido nesse setor. Descida para o altitude de tráfego, informa cruzando 2.500 pés. Reportará cruzando 2.500, na descida para o altitude de tráfego, o Romeu Cunha. Negativo, pista seca. Ok. Eu de voo 340, saída da El, Leda, após Leda, Ildis. Decolada a pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5-4-2-4 e o controle do Salvador em 1-2-0, decimal 8. 340, apenas o voo 44. Dael, Lida, Voeildes, curva na direita após a decolagem. 5434, transponder 1208, controle de Salvador, TAN 3155. Tens confirmando transponder 5424, ok? 5434, conforme a cotejada, TAN 3155. Seja metro correto, pronto para puxar o adicionamento a 3155. Camarim, 3155, voo 807, prossegue Juliette, portão 08. Juliette 08, no 807. 3217, completa a final do procedimento, chama a torre, sequência 1862, já tomou posse. Torre 1186, 3217. Torre Salvador, boa tarde, 3217, final ILS X-ray. O táxi é uma 3217, aposte no externo, baixado e travado. Gente, é 3217. Papá virou, papá, mais que já chamou? Prossiga, Romeu. Está autorizado, senhor. Final para a cabeceira 35. Ok, para 35, então está autorizado, Romeu. O vento 1,60 graus com 11 nós. Prosseguindo assim? Afirmo. Gente, reporte no solo controlado, cabeceira 35, com o meu. Operar no solo controlado da 35, mais 7, com o meu. Só o meu. Romeu 49, Romeu correto, ajuste no 017. Pronto para a cota? Pronto para a cota. Cuidado, Salvador Ilhéus, Romeu Yankee, inicialmente 240, pode modificar para 145. Saída da EL, Leda, pós-Leda direto Ilhéus. Decoda 10, primeira curva direita. Transponder 5401 e o controle Salvador em 120.8. Autorizado, 240 para Ilhéus, saída da EL, Leda, com curva após Leda, voa direto Ilhéus, com curva direita, decola da 10, 5401, transpone 1208, é o controle, voo 1649. Apenas confirmando, plano Yankee, ok, inicialmente 240 e em coral modifica para 1045. 240 modifica para 1045 em coral, 1645. Pelo 649, cotejamento question, pronto, para pushback, sonamento no 02. Chamada para push, sonamento, voo no 649. Primeira direita, chamando 2, ano do sonoro. Direita, 219, 1, 2, 3, 4. Boa tarde, voo 396, levanta o seu... 396, você que está aqui, Alfa, chama a Juliette. Alfa, chamará a Juliette. Salvador, é o 649. Quando 649, prossiga pro sol. 649, prossiga pro sol. Confirmado, após da El Leda, após Ilhéus, ou após, após Leda, Coral. Dael, Leda e Ilhéus, ok? Voa direto Ilhéus. Dael, Leda, pois voa direto Ilhéus. É porque aqui no plano tá como na rota modificado para 145 em coral, mas não chega a passar por coral. Só modifica em 14, para 145. Agora vendo aqui, melhor modifica para 145 na rota, ok? Ok, ligado. Solo Pampa Tango, Whisky, Mike Alpha. Solo Tango, Whisky, Mike Alpha. Formação Romeu, ajuste no 0, no 7, pronto, cópia. Pronto, copy. Você confirma o pátio que você encontra a pista que decola? Decola da 197, tá na Aerostar. Gente, autorizado Salvador, Jundiaí, Serra Bravo, Juliette Delta, Juliette Pesulo 16, com plano Yankee, inicialmente 360, após modifica para 065. Decola da 197, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde decepta a aerovia, após prosseguir conforme a rota apresentada no plano. Transponder 5435 e o controle Salvador 120.8. Filante, o Whisky Mike Alpha autorizado Jundiaí no 360. Inicialmente é o Perzulu 16, decola da 17, curva de direita, vai sair da El Leda após Bridge. 5435, 1208. O Whisky Mike Alpha está pronto para acionar. Whisky Mike Alpha confirme pessoas a bordo, autonomia alterna. 4 a bordo, tem 3 horas e meia, aqui é na Campinas, o Whisky Mike Alpha. Gente, passei o meu taxa de colagem, chamei a torre, agora é 1-1-8, é só 1-6-2, o Whisky Mike Alpha, ajuste 1-0-9-7. 18-6, obrigado. 5-6-2-7 para pushback, acionamento. 5-6-2-7, confirmando, parte 3. Afirmo. 3 horas, acionamento, pushback, chamei para o táxi. Passa. Fala Salvador, boa tarde, Centro 2 no 7 de Bruno Emo. Centro 2 no 7, consegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Centro 2 no 7. Juliette, voo 1396. Voo 396, autorizado Juliette, portão 612. Juliette, com 612, 1396. 3217, tá informado se eu vou fazer um táxi lento, ok? O senhor vai ter que manter a posição antes da Juliette, portão previsto 09, o mesmo está ocupado pelo tráfego da companhia, ok? Sim, está 3217, vai manter a posição antes da Juliette. Para as coisas, estacionamento número 3, estacionamento 3, 3. Chame 321, número 3, está autorizado o acionamento, pushback, coordenação aqui pessoal, chame para o táxi. Oi, Salvador, boa tarde, o Papa Tango, esse Mangueofa para acionamento, está no pátio 5, na Aerostar. Vira, chama, chame táxi, isso que mais que alfa. Aciona, chama táxi, isso que mais que alfa. Estacionamento, voo 1649, na posição 02. O 1649 está totalmente pronto? Pronto, no 02, parafuso de estacionamento. Autorizado, autorizado, chame para o táxi, voo 1649. Chamará para o táxi, voo 1649. O TRIP 5627 acionado para o táxi 70 a bordo, 2 horas e 40, Salvador, alterno. 00? Gente. Qual reporte para o ingresso? Semana, quanto, TRIP? Queco Delta, informação Romeu Justi 1017, guarde copo número 2. Para ingresso, parte principal, TRIP 5627. O gol no 649, só informação, o senhor vai guardar para dar nesse pushback, que eu vou ingressar o ATR da TRIP no pátio, que vai para o ponto de espera do ano zero. Vai guardar para uma nova instrução para o pushback. Passo para o táxi, o Papa Tango, isso é Mike Alpha. Mike Alpha, ali foi táxi, chame para ingresso. Vai chamar para ingresso, isso é Mike Alpha. Manter a posição, guardar as instruções. Manterá. Voo no 649, é solo, voltando. Voo no 649, é solo. Tá seco, no 649. Gente, manter a posição aqui, okay? Aguardar a nova instrução do pushback, eu tenho tráfego para ingresso na parte principal, ok? Pista 1 a 0. Manter a posição, guardando para dar reinício ao pushback. Mantendo posição, voo no 649. TRIP 5627 prossegue, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre 118 e São Meduz, ajuste 1097, TRIP 5627. E parte principal, Índia, ponto de espera, 186. Está para o ingresso o Whisky Mike Alfa. A faixa alinhada e pronto, captura no 7, Whisky Mike Alfa. Vai reportar pronto no 7, Whisky Mike Alfa. Tem instantes. Sente, vou no meio quatro. Torre, muito boa tarde, é o TRIP 5627, ponto de espera próximo. Boa tarde, 5627, Linda Cola, pistão no zero, entra no 70 graus, 9 graus. A Linda Cola, TRIP 5627. Alfa, no ponto de espera pistão 0, torre 1, 1, 8, edição 62, ajuste 1, 0, 9, 7, o chinema 3, 2, 1. Chegou no 649, aguardar a passagem da Airbus da Viega, sua cauda, posto autorizado, chame táxi. 649, copiou o solo? Zero, TAN 3, 193. TAN 3, 193, já chegou a DLA, ok? Mais um minutinho pra cota. Volume 649 na escuta do solo? Zulu 93.4. Pronto, cota 3193. Exato, Salvador Galeão, via pro Zulu 10, nível de voo 380. Saída da El, Leda, pós Leda Bridge, onde está a Interceptor-via, pode prosseguir conforme a rota. Recorda pistão 10, primeira curva direita, transponder 5457 e o controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão 380, conforme rota do plano, Upper Zulu 10. Decola a curva direita da El, Leda, Bridge e após aerovia. Controle 1208, transponder 5457, TAN 3193. Correto, TAN confirmando, após a aerovia, prossegue conforme a rota, ok? Chame pronto, 3193 no 03. Ok, tá pronto no 3, TAN 3193. Você vai aguardar o que é o número 2 no setor? Eu escuto. Solo, TAN 3155 na 9, pushback acionamento. TAN 3155 na 09, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, TAN 3155. Volume 649 na escuta do solo? Volume 649. Gente, após a passagem do Avianca, a sua causa já está ingressando na Índia, está autorizado o acionamento, pushback, coordenação, que o pessoal chama para o táxi. Passagem da Avianca, está autorizado, voo 649. Papá, Mike, Eco Delta, pronto para cópia? Cidade Salvador, Grupo Zulu, plataforma Nati, rota direta 1 no mil pés, recorda no 7, curva na direita, ingressando no corredor Axé, transponder 0125, controle Salvador 120, decimal 8. Minha 321, autorizado alinhado, decolar, pista no zero, ventou no 60 graus, na drive. Alinha e aguarda, no 0, 6321. Pátio 4, confio em pessoas a bordo? Voos, 47, chame no 20, décima 8, controle, voos. Voos, 208, muito boa tarde, isso que mais quer. Controle, Salvador, boa tarde, é o Papatango, Whisky, Mike Alpha. Boa tarde, Whisky, Mike Alpha, contra o radar, voa para o nível 360, saída da El. Sobe 360, saída da El, Whisky, Mike Alpha. Agora pronto, muito boa tarde, é Porto Show 021, crossing level 200, down level 160 to adult. Boa tarde, Portugal 021, qualquer deck, clear upon arrival, down to 4,000 feet, connect 1017. Connect 1017, down 4,000 and above for arrival, confirming to complete the profile or unrestricted? Unrestricted, Portugal 021. Obrigado. Salvador Azul 4118. Informação Romeu, ajuste 1-0-1-7, guarde cópia. Romeu, 1017, guarda no cópia, teria a saída? Da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, obrigado. Solo, muito boa tarde, eu chamei a Armeia 327, igual Romeu, transição para ele, Elcio. Chamei a 327, Romeu correto, ajuste 1-17, guarde cópia. 17, guarda. Do 4118, pronto, cópia. 4118, pronto, cópia. Tirado Salvador com fins, via pisolão no meia, nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós Leda, direto Bridge. Decorda 1-0, primeira curva direita. Transponder 5452 e o controle Salvador 120.8. Zero via UP Zulu 16. Saída é da 10, primeira curva direita, da El Leda, após Leda direto Bridge. 5452 a Transponder e 120 decimal 8 na saída. Correto, pronto, azul 4118. Chamará pronto, 4118. Para o táxi, voo 9648, 104 a bordo, 2 horas e 9, alterna Aracaju. No 649, autorizado táxi à direita, vem de alfa no ponto de espera da pista 10, torre 118, só 62, ajuste 1097, gol no 649. Estado 1017, direita, índia alfa, quando pronto, 1186, gol no 649. Polo 3155, táxi 171 a bordo. 4 horas e 10 de autonomia, está alternando Galeão. Autorizado táxi via pátio principal, Índia Alfa, no ponto de espera, pista 10, torre 1162, ajuste 1097, está 3155. Com 1017, ponto de espera 10186, torre pátio Índia Alfa, está 3155. Previsão para o 3193? Vai aguardar apenas a passagem do tráfego da companhia sua causa, tá? Já iniciou o táxi. Com a passagem do tráfego da sua companhia, tem livre acionamento, pushback, coordenação, que o pessoal chama para o táxi. Tá lá. 3217, após a passagem do tráfego da companhia, está autorizado Juliette, portão 09. 7, após a passagem do tráfego da companhia, autorizado Juliette, portão 09. 292. Oceaner, 6321, decolou ao 5200-208, controle, por favor. 208, boa tarde, para controlar. Se escuta, prossiga. Cruzado Salvador Ilhéus, plano Yankee, inicialmente 240, pós modifica para 145, saída da El, Leda, pós Leda, voa direto Ilhéus. Decola da 10, primeira curva direita. Transponder 5412 e o controle Salvador em 120.8. Autorizado Ilhéus 240, da El Leda, decolada 10, curva direita, posse em 412, transponder 1208, controle. Pode confirmando, da El Leda, pós Leda, direto Ilhéus, ok? Plano Yankee 240, pós modifica para 1145. Pós Leda, direto Ilhéus, 327. Tudo boa tarde, Goro 075, Matão Romeu. Whisky Mike, Alfa 251, 3325. Bom voo, Whisky Mike Alfa. Gol no 075, identifique chegada Mari, desce para o nível 060. Identificou Mari 060, gol no 075. Trip 5627, o centro solicitou que o senhor mantenha a saída. Grato. 6321, Oceaner, boa tarde, cruza 3500 para o 320. Boa tarde, Oceaner 6321, contato radar, saída Arbor, suba para o 320. Arbor 320, 21. Controle, Olimpo 00. Prossiga, Olimpo 00. Para a última etapa do voo, solicita manter aqui no mar de 90, na rádio 90 até 120, até 40 mil. Só manter 2.500 pés. Salvador, excelente tarde, está 3155, no ponto de espera da 10. Boa tarde, 3155, precisado alinhar e manter.